Nós escolhemos algumas cantigas populares. A gente separou em grupos e cada um gravou uma de um jeito diferente. Cai, cai, balão, cai, cai, balão. Na rua do sabão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai aqui na minha mão. Cai, cai, balão, cai, cai, balão. Aqui na minha mão. Não vou lá, não vou lá, não vou lá. Tenho medo de apanhar. Olha, a rosa. Amarela. Tão formosa. Tão bela. Rosa. Olha, a rosa. Amarela. Rosa. Tão formosa. Tão bela. Rosa. Laiá. Meu. Lenço. Olha. Para. Me. Enxugar. Olha. Esta. Despedida, ó. Cuia. Já me fez. Chorar. Olha. Já me fez. Chorar. Olha. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como? Pode. O peixe vivo viver fora da água fria. Como poderei viver? Como poderei viver? Sem a tua companhia. Fui no Tororó beber água, não achei. Achei linda morena que do Tororó deixei. Aproveita, minha gente, que uma noite não é nada. Se dormir agora, dormirá de madrugada. Vem, vem, vem, sinhazinha. Pra quê? Vem, vem, para provar. O quê? Vem, vem, vem, sinhazinha. Pra quê? Na barraquinha comprar. O quê? Pé de moleque queimado. O que mais? Cana, aipim, batatinha. Que delícia. Oh, quanta coisa gostosa. Pra quem? Pra você, sinhazinha. Obrigada. Ô, morena bonita, como você namora? Põe o lenço no bolso e deixa a pontinha de fora. Samba, samba, samba, lê, lê. Samba, samba, pisa na barra, dança, morena bonita, como você casa? Põe o véu na cabeça, depois dá fora de casa.